E os invejosos começaram a trepidar. Quando ficaram sabendo que era o bonde classe A. O ritmo é maneiro e geral quer fechar. Adolescente, criança, senhor e senhora. Não adianta olho grande, porque nós já tá. Se ficar de caô. Aí, Gil Metralha! Essa escola show, meu parceiro. Eu faço rap classe A pra qualquer classe apreciar. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra falar. Com o idioma da rua pra burguesia pensar e rever os seus conceitos antes de me criticar. A mina também vão gostar, essa tu pode apostar. Da favela ou da pista, seja de qualquer lugar. Nosso bonde é classe A, você tem que respeitar. Humildade, fundamento pra firmar, multiplicar. Só tinha 10 conto no bolso, vendi a janta pra comprar o almoço. Meus problemas acabaram, tirei a corda do meu pescoço. Quando acordei pra vida e voltei pro meu lugar. Aí me liguei, minha rima, meu rap é classe A. O taquicista da cooperativa é meu motorista particular. Não quero ser o Dick Vigarista, mas quero uma mina que possa gastar. Cartões de créditos ilimitados, típica filha de um pai marajá. Não sou nem um filho da puta, mas já cansei de me lamentar. Nem importa de onde eu vim, o que vale é que vou chegar. Na favela também é assim, dinheiro a vera pra lá e pra cá. Até quem não gosta de mim, quando meu vivo vai passar a gostar. Mesmo que sua inveja não deixe mais minha pureza, tu tem que aceitar. A chama que Deus acendeu, seu recalque não apaga. Na escola que eu estudei, pra você não vai ter vagas. É como quebrar o pescoço mergulhando em águas rasas. Então quando tu me vê, finge que nem viu o disfarce. Eu faço rap classe A pra qualquer classe apreciar. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra falar. Com o idioma da rua pra burguesia pensar e rever os seus conceitos antes de me criticar. As mina também vão gostar, essa tu pode apostar. Da favela ou da pista, seja de qualquer lugar. Nosso bonde é classe A, você tem que respeitar. Humildade, fundamento pra firmar, multiplicar. Valeu, rapaziada. Quero agradecer aí a família classe A. Falou pro Papatim. Ei, Papatim. Aí, Gil Metralha. Beijão no coração, meu relíquia. Só moleque sangue bom. Só moleque responsa. Que mora no nosso coração. É o bonde passando, tá ligado? MC Pé de Pão lá do Morro da Formiga. É o funk até morrer. É o rap até morrer. Valeu, meu parceirote. É nóis, meu relíquia. Manda um forte abraço pro bonde das novinha. É o trem bala das novinha. E aí, é nós que tá. Tranquilidade. O bonde classe A tá chegando, hein. Ó, as mina também vão gostar. Pode chegar que o bagulho é doido.